20. Acredite, quer ser um vencedor ou lutador, persiste e insiste. Corre atrás, sempre pra frente, nunca pra trás, assim se faz. O homem capaz vive mais se for pela paz. Somente Jesus de Nazaré, a luz que determina o que faz, né? Vai pela fé, guerreiro é, é. Nós vamos ficar de pé. Eu vivo assim no lugar do pior. Mesmo assim estou aqui, mas não estou só. Cantei, periferia é a maioria, escutei. A maioria é periferia. Cantei, periferia é a maioria, escutei. A maioria é periferia. A, B, A, um louco, alucinado, considerado. Com quem anda e com quem fala. É, percebi. Só o corpo é mato que mais tem por aí. Pessoas pra julgar, pra contar o que mais tem. Cuidar da própria vida, não vê ninguém. Fico quieto, observando tudo. Pois quem não ouve falar que a língua é o veneno do mundo, certo vagabundo? Não fica de caô, caô, caçando assunto. Nasci pra cantar, desisti nem pensar. Tenho que representar, vou lhe falar. Da onde vim, pra onde vou. O grupo é código, a miliano aqui estou. É código, a miliano aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando. É código, a miliano aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando. Salve, salve, venha me escutar. Anos atrás um convite não pude negar. Suicídio casual, sem dor, agonia. Na minha história surgia uma vírgula. A vida tem dessas coisas. Acredito que certo pelo certo ele a sorte está escrito. Nada é por acaso, tudo tem seu tempo. Tudo muda até a direção do vento. Lembro como hoje carregando a Fiorino. Numa troca de ideia foi selada ao destino. Um sonho de infância que se compartilha. Ah, foi na casa da tia Sim. Lembrou, Lakers? Como pude esquecer? Pergunto e o bola. Trombei no rolê, no lugar onde o Black Back pegava fogo. Marcelo japonês, DJ Luxo, piloco. Nostálgico som, resgata antecedente. Fortificando minha voz, hoje no presente. A planta morre, o pole voa pelo vento. Imortais não somos, mas tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tentaram uma vez, ninguém vai se render. Boicotaram o nosso som, proibiram na TV. Fraqueceu. Que nada, só faz fortalecer. No rap faz dinheiro, não tem ideologia. Mosca morta, doidão. Só na padaria, não é do meu feitio. Não paga de congesta, pega descendo lá. Pi, pi, pi. Não atravessa, deixa de ser onda que destrói a sua volta. Hoje somos pedra que tudo suporta. O som bate e baterá de norte a sul. A sua língua grande é a rolha do seu. É código, a miliana aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando. É código, a miliana aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando. Do bom quando rola no salão. Ninguém aguenta, não é pura emoção. Adrenalina, não aguenta nem o mano, nem a mina. O som sempre pra cima, o rap, a rima confirma. O bumbo, a caixa, o baixo na batida com a voz arregaça. Me lembro bem, o sonho realizei. Eu nunca subestimei, pra vencer acreditei. Sei, gravei, o som que ninguém se esquece. Respeita que prevalece, saiu no espaço rap. E aí, moleque? Quem curte rap, aperta o rec. Não seja um pé de black. Internet é Nashback. www.codigol.com.br. Me lembro do meu tempo de moleque. Indo pra escola, seguindo meu caminho. Fazendo beatbox, olha lá, lá vai louquinho. Foi tirado. O tempo passou e tudo mudou. Magoou tantos caras por aqui que desacreditou. Do som bem louco que rolou do grupo. É código, a miliana aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando. É código, a miliana aqui estou. Mas vou que vou, sigo minha vida cantando.